Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, nosso objetivo é educar a vontade, certo? Só que antes disso, antes de educar a vontade, nós precisamos distinguir o que é a vontade e o que são os outros elementos que também influenciam nossas decisões e, consequentemente, influenciam nossos atos. Isso é importante porque isso evita confusões, como, por exemplo, nós estarmos diante de um desejo que tem uma característica que é sempre poder ser recusado, e acreditarmos, por exemplo, tratar-se de uma necessidade. Já uma necessidade a gente não pode recusar, a gente não pode escapar. Então, se uma pessoa está diante de um desejo e acha que é uma necessidade, ela pode achar que esse desejo é inescapável, e ele nunca é. Tá? Então, é por isso que nós precisamos fazer essas distinções. Então, vamos lá, vamos entender o que caracteriza cada um deles. Tá? Nós estamos falando de três elementos: necessidades, desejos e vontades. Tá? O que são necessidades? Necessidades são aquelas sensações que são despertadas em nós de maneira espontânea. Elas surgem por causa de uma programação interna que nós temos em nossa estrutura física. Tá? Elas estão lá e existem para nos preservar, para nos proteger de algum perigo. É aquilo que nós chamamos, sabe de quê? De impulso ou instinto de sobrevivência. Elas existem, é um mecanismo, faz parte do nosso mecanismo interno, da nossa estrutura, que existe para nos proteger, para nos preservar, para nos manter vivos. Então, o que são exemplos de necessidades? Por exemplo, a fome é uma necessidade. Tá? Por que é que nós temos fome? Para comer, senão nós vamos morrer, para alimentar o nosso corpo. A mesma coisa a sede, a mesma coisa o sono, a mesma coisa o cansaço. O cansaço é um elemento que está avisando, ó, você precisa parar, porque senão você vai se dar mal. As necessidades fisiológicas são assim também. Então, por causa disso, as necessidades, elas sempre vão exigir ser satisfeitas, tá? Isso quer dizer o quê? Que em algum momento vai ser preciso ceder a essas necessidades. Se você não cede às necessidades, você sofre o risco de ter algum dano físico. Fica sem comer, uma hora você vai ter um problema sério, você vai ficar desnutrido e depois pode até morrer. Tenta segurar as suas necessidades fisiológicas de maneira artificial, você vai ver o que vai acontecer, tá? Então, característica das necessidades, elas são inescapáveis, você não consegue fugir delas, você vai ter que ceder a elas em algum momento, tá? Já os desejos, eles já são diferentes. Para que que existem os desejos? Eles são despertados em nós para nos satisfazer, para nos saciar. Mas veja, eles não têm aquela função de sobrevivência, de preservar. É saciar e satisfazer. Por isso, eles não podem exigir ser satisfeitos. Eles não têm essa força. Então, os desejos, eles vão instigar, eles vão provocar, é a chamada tentação, tá bom? Ó, vai lá e faz, vai lá e come, vai lá e bebe, entendeu? Vai lá e deita de tarde, entendeu? É assim, são os desejos. Por isso que os desejos, por essa característica, por eles não exigirem, mas apenas instigarem, é que os desejos são sempre recusáveis. Isso é muito importante. Desejo é sempre recusável. Claro que essa instigação do desejo, ela pode ser forte, ela pode parecer até inescapável, mas ela nunca é. Um desejo nunca é inescapável. Até o desejo sexual, que é forte, né, que pode vir forte pra caramba, pode parecer até uma necessidade, mas de fato não é uma necessidade. É um desejo, uma instigação forte, mas nunca uma necessidade. Ou seja, se não é uma necessidade, ele sempre pode ser rechaçado. E rechaçar um desejo, em princípio, não traz prejuízos físicos, tá? Eu não estou falando aqui de, talvez, prejuízos psicológicos, que daí é outra seara, mas físicos não. Você não ceder a desejos não te traz prejuízos físicos em princípio, tá? E uma característica dos desejos é que eles não são totalmente espontâneos, tá? É diferente das necessidades, que tudo surge, né, espontaneamente de dentro por uma pré-programação da nossa estrutura. Os desejos não. Os desejos, na verdade, eles são híbridos. O que é ser híbrido? O que influencia em um desejo? Tanto a parte do pensamento, da fantasia, a parte que vem da ideia, como dos elementos espontâneos que existem em nossa estrutura interna. Então é uma mistura desses dois. Então, por exemplo, o desejo de comer chocolate. Por que a pessoa tem desejo de comer chocolate? Porque ela lembra do gosto de chocolate, ela lembra como era bom comer chocolate, e começa a vir a ideia do chocolate. Então veja, esse é um elemento da memória, do pensamento, da fantasia, mas misturado com o elemento da fome, que é um elemento da nossa estrutura interna. Entendeu? Então, geralmente os desejos são um híbrido desses dois elementos influenciadores. Então, por exemplo, desejo. Normalmente desejo é sobre algo específico. Enquanto vai a necessidade e a fome, o desejo é o desejo de comer alguma comida específica, comer chocolate, comer lasanha, comer pão, comer sushi, seja o que for. Se existe a sede na necessidade, existe o desejo de tomar bebidas específicas, como refrigerante, vinho, cerveja, suco, seja o que for. Se há o sono, se há o cansaço nas necessidades, de repente, nos desejos, surge assim um desejo de um descanso mais específico. Ah, eu tenho desejo de viajar, eu tenho desejo de tirar férias, sabe, uma coisa, eu tenho desejo de ficar em casa só vendo filme, sei lá, são desejos, são coisas mais específicas, tá? Então o desejo é tudo aquilo que nos impulsiona para um querer algo determinado, que seja para a nossa satisfação e para o nosso prazer. E aí nós incluímos também o desejo sexual. O desejo sexual também é assim. Lembre-se, existem os dois elementos, nada mais visualizável do que o desejo sexual. Tem tanto o elemento de fantasia como o elemento das necessidades internas. Nessa mistura surge o desejo sexual. Então a importância dessa distinção é entender que necessidades e desejos são diferentes. E isso vai ajudar a compreender, por exemplo, que um desejo pode parecer uma necessidade, mas ele nunca vai ter o caráter de obrigatoriedade de satisfação que uma necessidade tem. É verdade que alguns desejos tornam-se tão fortes que podem até parecer incontroláveis, mas de fato eles nunca são incontroláveis, nunca. Isso é importante para que nós enfrentemos as sensações que podem atrapalhar nossas decisões e nossos atos. Porque muitas vezes são exatamente esses desejos que vão se colocar na frente da nossa vontade. São eles que vão entrar atrapalhando e dificultando que nós coloquemos em prática aquilo a que nos determinamos. Se eu pudesse resumir, eu diria que o problema da educação da vontade é uma luta entre a vontade e o desejo. Entre a vontade e um desejo. As necessidades estão fora, porque necessidade é necessidade. Mas a luta entre a vontade e o desejo talvez seja a nossa luta da educação da vontade. Sem jamais esquecer que tanto a necessidade como os desejos sempre vão estar influenciando de alguma maneira nossas percepções e por consequência vão influenciar nossas decisões e por consequência vão influenciar nossos atos. Sempre vai acontecer isso. E é exatamente por isso que identificar o que é necessidade, identificar o que é desejo, identificar o que é vontade é essencial para o nosso plano de ação. Só que quanto à vontade, ela merece um tratamento à parte, tá? Afinal, ela é o objeto específico do nosso estudo e aquilo que nós queremos educar. Por isso, eu vou falar sobre ela no próximo áudio, tá bom? É isso aí e até mais.